Você, gente ouvinte, não ouve uma música qualquer. Nós, também, não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cartinha que vem da rua Major Joaquim César, Dois Córregos. Quem nos remete é a nossa gente ouvinte, Dona Inês Batista, Dois Córregos, 18 de julho de 2007. Prezado Sr. Rubens Betting, quero lhe dizer que acho esta audição maravilhosa. Quando sintonizei a Rádio USP pela primeira vez, que felicidade, que alegria. Quando um jardim, um coreto, a música e a saudade. Só de ouvir estas palavras já fiquei feliz, pois sou saudosista. Esse título é lindo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quando ouvi as músicas, ai, que emoção, lembrei-me de uns tempos idos, tempos em que ouvia a voz de mamãe cantando muitas músicas lá na cozinha e também lá no quintal de minha residência. Meu Deus, que saudades! Tenho gravado algumas músicas tocadas nesta audição. Gostaria de ouvir algumas outras. Acho muito importante um jardim, um coreto, a música e a saudade. Aproveitando a oportunidade, quero lhe pedir músicas. É lógico, esta é a nossa função, nossa gentil ouvinte, lá da Rua Major Joaquim César, Dois Córregos, Dona Inês Batista, que nos acompanha há muitos e muitos anos e pelas palavras elogiosas a esta audição, os nossos sinceros agradecimentos. Nós vamos guardar com muito carinho esta amável cartinha, gentil ouvinte, Dona Inês Batista, que quer na nossa audição de hoje, pois ela será atendida também posteriormente com outras composições. Nelson Gonçalves em arranjo do Zacarias, para Dona Inês Batista de Dois Córregos, do Davi Nasser, Enfermeira. Silvio Caldas, o titio, Silvio Caldas cantando aqui, em belíssimo arranjo, essa marcha que enaltece a nossa nação. Silvio Caldas, do Almirante Sarmento, Canção do Soldado, que coisa maravilhosa. E ainda para ela, Dona Inês Batista de Dois Córregos, esta música que nós achamos agora, que foi o Rio de Janeiro, com Orlando Silva. Mas posteriormente nós tocaremos também aquela que está em sua missiva, em sua cartinha. Orlando Silva cantando Doravante, do Brasinha, em belíssimo arranjo do Radamés, Velho Rio de Janeiro. Nunca me falte, querida, nas horas negras da vida, a tua mão de enfermeira. Nas noites de tempestade da minha infelicidade, minha doce companheira. Se chego em casa cansado, suado, desanimado, porque a luta é desigual, uma só palavra tua mata o cansaço da rua, transforma em bem todo mal. Acalentando meu sono, velando meu abandono, ao coração dando calma. Tu és mulher carinhosa, a companheira bondosa, a enfermeira da alma. Thank you. infinita, nas horas negras da vida. Ah, tua mão enfermeira, nas noites de tempestade da minha infelicidade, minha doce companheira. Se chega em casa cansado, suado, desanimado, porque a luta é desigual, uma só palavra sua mata o cansaço da rua, transforma em bem todo o mal. Partir para a guerra, eu irei bem contente e feliz. Amo tanto estremeço esta terra, quero tanto o meu vasto país, que se um dia partir para a guerra, eu irei bem contente e feliz. Para bem adorá-la e servi-la, dê-lhe todo o meu bom coração. Já deixei minha aldeia tranquila e as belezas têm vindo no sertão. Tenho orgulho em nascer brasileiro, em pintar este céu sempre azul, onde a noite se ostenta altaneiro, o formoso cruzeiro do sul. Amo tanto estremeço esta terra, quero tanto o meu vasto país, que se um dia partir para a guerra, eu irei bem contente e feliz. Amo tanto estremeço esta terra, quero tanto o meu vasto país, do garotinho jornaleiro, da minha infância de ilusão. Rio, meu velho Rio de Janeiro, no céu azul tens o prazer e a proteção do nosso São Sebastião. Qual é outra cidade neste mundo de Deus que tem tantos encantos quanto os teus? Eu guardo na lembrança o acendedor de lampião, meu tempo de criança, minha pipa, meu balão. Saudosa galeria da Avenida Central, rainha do meu carnaval. Violão seresteiro, tu és meu Rio de Janeiro. cidade neste mundo de Deus, que tem tantos encantos quanto os teus. Eu guardo na lembrança o acendedor de lampião, meu tempo de criança, minha pipa, meu balão. Saudosa galeria da Avenida Central, rainha do meu carnaval. Eu, no violão seresteiro, tu és meu Rio de Janeiro. Rio, do violão seresteiro, tu és meu Rio de Janeiro. Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. A mais autêntica coletânea de músicas do passado, você ouve e curte pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Um jardim, um coreto, a música, a saudade. Mas vamos nós com a música, sim. Ele assina o seu e-mail, ele reside em Porto Ferreira, ele está em nossa sintonia, o senhor Roberto Alves, o ferreirense de coração. E ele afirma que Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o senhor Roberto Alves, linda batista, saudosa intérprete, linda batista, que possuía em sua garagem, no edifício onde morava, mais de 5 carros importados. Mas, no fim de sua existência, morreu na mais absoluta miséria. Linda batista canta o seu sucesso carnavalesco em arranjo do Zacarias, do Ari Macedo, Madalena. Gastão Formente, que voz linda, que voz do passado. Gastão Formente, que gravou esta belezura do Lamartine Babo, Bem Te Vi, em tempo de marcha rancho. Ainda, nós vamos atender o senhor Roberto Alves, que quer ouvir com Joel e Gaúcho, do Noel Rosa, aquele que morreu com 27 anos de idade, Noel Rosa, o poeta da vila, Noel Rosa, assinando Pierrot Apaixonado. Partiu me deixando saudade. Eu que era feliz, tornei-me um sofredor, porque perdi meu grande amor. Chorar, como eu chorei. cantar vai cismar e vai sofrer. Sinto em mim uma saudade tão grande, meu Deus, nem sei dizer. Vem te ver. Só cantando por